Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, meu irmão. Estamos de volta aqui mais uma semana, mais um episódio, esse que já é o PodQuest 144. Estamos aí a todo vapor no ano de 2016, já chegou o mês de março, cara. Puta que pariu, tá passando rápido demais esse ano. E nós estamos aqui, mais uma vez, pra trazer conteúdo pra vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, e eu tava com a saudade gigante de falar aqui no PodQuest com ele, que é programador lá na BioWare, em Montreal, Fernando Seco. Bem-vindo de volta ao seu programa, ao PodQuest, Fernandão. Valeu, valeu. Desculpa aí a falta de, entre aspas, presença, mas eu andei bem ocupado os finais de semana. Bom dar de volta. A gente ouviu falar, inclusive, ainda não foi anunciado oficialmente, que o jogo no qual você está trabalhando, Mass Effect Andromeda, só vai sair em 2017. Alguma declaração a dar? Alguma satisfação para dar para nós, né, consumidores que estamos aguardando avidamente esse jogo que você tá desenvolvendo aí? Quanto mais tempo é melhor, né? A única coisa que eu posso falar, né? E eu gosto de café também. A minha declaração oficial, eu gosto de café. Então, se o jogo nunca sair, é a melhor coisa. Isso. Do Kino Forever, por exemplo. Olha como é que saiu, né? Logo aí, Taekwondo, velho. Ninguém pode nunca dizer que o Taekwondo foi um jogo ruim, cara. Você tem noção que você não tá ajudando sua causa usando esses exemplos, né? Ó, a minha declaração oficial é: eu adoro café. Entendi, cara. É isso aí. I like turtles. Melhor propaganda. Como vocês podem ouvir aí, também está com a gente ele, que é artista de games na Gameloft em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bem, cara? E aí, rapaz, beleza? Beleza. O que aconteceu com o Rafa essa semana? A gente também não sabe. O Rafa não passou bem esse fim de semana, é a única coisa que a gente sabe. E aí não pôde gravar com a gente hoje, mas, né, o show não pode parar, o show tem que continuar. Então a gente vai aqui fazer um PodQuest 144 com assuntos interessantes, com perguntas dos ouvintes e dos patronos, recadinhos, pode quiz musical e tudo mais que você já conhece. Então não vamos perder tempo, vamos começar o episódio de hoje, que tá bombando, vamos lá. E pra começar, o que a gente faz? A gente conversa um pouquinho sobre aquilo que está, né, nas nossas mentes e nos nossos consoles de videogame essa semana, ou dos nossos DVD players. Alguém usa DVD ainda? Nem sei, acho que não. Eu uso. Você usa? Então tá bom. Claro que você usa. Como assim? Claro, velho. Eu uso, velho. Pô, eu tenho 200 mil CDs, velho. Cara, ou então, seja lá o que for que vocês quiserem conversar aí sobre leitura, games, filmes, ou seja lá o que for, vou deixar o Seco começar, porque todo mundo quer saber o que você tem feito ultimamente, já que você não aparece aqui já faz um tempinho, Seco. Então conta pra gente quais são os jogos ou outras coisas que você tem feito aí. Bom, tem um monte de coisa que eu não tô fazendo, mas não vai interessar ninguém, você, né? Você não pode cortar desse horário, É, então, eu tô jogando, como vocês sabem, o Bloodborne com o Igor. Isso, então, cara. O tempo que eu tô tendo, assim, de sentar e jogar videogame, na verdade, eu tô sentando e estudando o que a gente vai falar, que é bacana, assim, sabe? Ah, legal. Tipo, de manhã eu joguei, já fazendo propaganda do negócio, de eu e o Igor mostrar, tipo, uma sessão só de reward de exploração que o jogo tem, sabe? Uhum. De story-driven level design, assim, que tem umas coisas fantásticas, assim, sabe? Eu passo bastante tempo fazendo isso, porque não só gosto de jogo pra caralho, mas eu acho muito massa tentar sentar e dizer assim, pô, acho que o pessoal vai gostar disso, por causa disso e disso, sabe? E durante a semana, nada especial, né? Assistindo Mr. Robot. Olha, Mr. Robot, fala pra gente aí, tá curtindo? Pô, parece que tô lendo Gibson na TV, né, velho? Foda. É foda, Mr. Robot. Muito, é foda. muito cyberpunk. Cyberpunk moderno, assim, sabe? Entendi. Factível. Se você gosta, assim, da parte hacking de qualquer William Gibson ou do mundo do cyberpunk mesmo, sei lá, de computador e tal, você vai gostar, porque é muito foda, assim, sabe? Muito, muito bem feito. Igor também assiste Mr. Robot, né? Ah, sim, sim. E é massa que é com o cara do Until Dawn. É o Rami Malek. É, o protagonista é o cara do Outdoor. O cara que na customização de personagem botaram um olho pra cada lado, né? I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe me. Então, Seco, Igor, que vocês têm feito aí que querem falar pra galera? Hoje eu assisti Creed. Olha. Tô terminando de ver Creed. Que é fantástico, né? Muito bom, cara. Uau, muito bom. Que é tipo um spin-off do Rock, saca? Uhum. Stallone e Schwarzenegger são de uma geração de caras absurdos, cara. E eu ganhei a beta aqui pra o close de beta pro Overwatch, mas eu não consegui jogar direito ainda. Por quê? Fico esperando uma sessão, tem que montar grupo, sabe? Falta skill. Falta skill. Pô, eu posso jogar de qualquer coisa, cara. Não importa faltar skill, é só apertar 1, 2, 3 ali e sair dando tiro. Alguma coisa dá pra fazer, sabe? Mas de verdade o jogo parece bem bacana as classes e eu curti, tem uma sala que você pode jogar assim, que é só, tipo, pra testar a classe mesmo, sabe? Aham. Uhum. Putz, é muito bacana as classes. Com certeza eu vou querer jogar esse jogo na sua frente. Assim que eu conseguir ter uma sessão multiplayer de verdade, eu falo aqui. Eu vi um vídeo, assim, que eu ri muito, que tem um ninja, tá ligado? E aí tem um sniper, tentando matar o ninja. O ninja tem um ataque que reflete a bala e dá na cabeça do sniper, assim, tá ligado? Caralho. E é muito engraçado, assim, é muito dinâmico o jogo, parece bem bom. É bem bacana, tem umas coisas bem interessantes, assim, de feature do gameplay, assim. Tem um personagem que você joga um bloco, assim, de gelo, ela controla o gelo, né? E ela consegue tanto congelar o inimigo, então ela fica jogando um vapor de gelo assim que congela o cara por um segundo, saca? Uhum. Enquanto ela faz uma habilidade que joga uma marca no chão, e quando ela ativa, sobe tipo um iceberg no chão, assim, sabe? E aí você pode usar isso tanto pra usar como uma parede, pra bloquear tiro, pra virar como escudo, mas se você pode usar também pra se empurrar pra outras áreas, porque ela é plana no topo desse iceberg, ah, assim. Ah, tá, você sobe nele, entendi. Então você pode jogar embaixo de você o iceberg, e o iceberg te empurra pra cima, assim, sabe? Entendi. Então você pode ir pra outras áreas do cenário, assim, sabe? Te empurra assim, com o momentum, assim, você sai voando. E um pouquinho, assim, bem pouquinho, assim, mas é mais pra vira uma brincadeira de plataforma, assim, sabe? Que você joga e usa isso pra se afastar ou ir pra cima de um outro corredor ou acessar uma nova plataforma, coisa assim. Entendi. É, o que eu acho mais genial desse jogo é, na minha opinião, é o casamento que tem de MOBA com, sei lá, Team Fortress, assim, sabe? Aham. Uhum. É verdade. Que, tipo, todas as habilidades ou alguma coisa já vem em algum MOBA ou um Team Fortress da vida, assim. Mas o jeito que eles colocaram junto, tipo, que foda que ficou, sabe? Tipo, fica muito massa, assim, sabe? É verdade. Acho que o menos criativo é o engenheiro. É um copy-paste do engenheiro do Team Fortress, sabe? Inclusive, a torreta, você dá upgrade batendo nela, sabe? Tipo, eu falei, porra, beleza, né? Acho que ninguém conseguiu melhorar essa fórmula, tá ligado? Ninguém patenteou, na real, né? Não tem copyright no engenheiro surrando a torreta ainda. Cara, é bizarro, velho, é bizarro. Você pega recurso também, que nem o engenheiro pelo mapa, e usa o recurso pra construir as tuas coisas e dar upgrade, sabe? Igual. Igualzinho. Eu tô na situação muito ruim, que eu estou com vários jogos em progresso e nenhum deles terminado. Então eu tô ao mesmo tempo tentando terminar The Witness, XCOM 2, voltei pro Pillars of Eternity, que é um dos melhores RPGs dos últimos anos aí, que tem agora expansões, eu quero ver o White March, e todos esses aí estão andando e nenhum deles terminado, e ainda comecei outro, que deu vontade, cara, que foi o seguinte, eu tô com vários podcasts atrasados do fim do ano pra ouvir, de todos os podcasts que eu sigo, e aí um deles é o Jogabilidade, né? Que eu curto demais. Acho que são os caras que no Brasil fazem o melhor conteúdo para gamer, assim, né? Sobre games do ponto de vista do consumidor. É, são eles, né? O Jogabilidade. E aí um dos podcasts deles foi com spoiler sobre Undertale. E é um jogo, cara, que eu comprei duas vezes já no Steam. Comprei uma vez, pedi refund quando eu joguei, assim, só o comecinho, não consegui ver o que todo mundo tava falando dele. E aí, comprei a segunda vez quando ouvi um pedaço, né, do podcast do Jogabilidade sobre ele. No primeiro bloco não tem spoilers, e aí quando eles iam começar os spoilers, eles tinham já me vendido tão bem o jogo, que eu decidi parar de ouvir ali e jogar. E aí tenho jogado, cara, o Undertale. E, de fato, depois que você dá uma chance pra ele passar da primeira fase, acho que foi até um trabalho ruim de te vender o jogo no começo, assim. Que é quando a gente sempre fala que a primeira impressão é muito importante, principalmente quando você tá falando de meios onde os jogos têm um ciclo de vida cada vez mais curto, né? Onde as pessoas têm uma atenção muito pouquinha pra poder decidir se querem jogar um jogo ou não. E ele fez um trabalho ruim de te vender sobre o que ele é ou como ele funciona no começo. Eu achei, porque eu fui uma das pessoas que fui meio que, entendeu? Ah, é isso que é o jogo? Então eu não quero jogar mais. E aí, essa segunda vez que eu peguei pra jogar e dei uma chance, né, de maior, mais longa, de jogar o jogo, eu realmente consegui enxergar um pouco do que as pessoas falam desse jogo ser tão fantástico. Assim, pra quem não sabe, é difícil explicar o Undertale, assim, sem dar spoiler, né? Mas, vamos dizer que se você curte jogos, principalmente, né, os RPGs japoneses e jogos como Earthbound, e, cara, eu gostaria de ver um take com twists disso, assim, né? E um jogo que meio que sacaneia muita coisa desses gêneros, assim, e, sabe? Inclusive coisas que a gente mesmo pode estar sentindo. Eu me identifiquei muito quando ele zoa, por exemplo, as partes maçantes desses tipos de jogos, o motivo pelo qual eu hoje não jogo tantos RPGs japoneses quanto eu jogava antigamente, quando ele zoa isso e te mostra que ele tá consciente disso, é muito interessante, assim, ele acerta as notas, assim, em cheio. Então tem vários momentos, assim, no Undertale, onde a gente dá risada, onde a gente sabe que genial que esse cara foi de ter tido essa sacada. Eu vi também que o Undertale é o melhor jogo com decisões morais em jogos, sabe? Aham, tem muitas mesmo. Que você, como você lida com as suas decisões morais, assim, tipo, o que você assume como abordar aquele desafio e as consequências disso, assim, e o que você sente depois de ter feito isso. Eu tô chegando numa parte agora, já umas 3 horas e pouco, 4 dentro do jogo, que isso daí tá começando a ferver, tá começando a ter decisões, assim, pra eu tomar, que até então tava meio que óbvio, assim, o caminho que eu queria seguir, mas agora meio que tá difícil de escolher o que fazer, sabe? E eu tô curtindo muito isso, assim. Vou dizer, assim, muita gente deu, né, 10 pra esse jogo, eu ainda não cheguei na parte do 10, pelo visto, entendeu? Mas não também, tipo, daria um, sei lá, um 80 e poucos aí, 80 e muitos no momento, até onde eu cheguei e vou continuar jogando. Mas, realmente, é engraçado como que aconteceu de eu ter ouvido um podcast de uns caras que eu respeito muito a opinião deles e me identifico, né? Você sempre tem assim, por exemplo, aqui no podcast tem 4 participantes, eu imagino que o pessoal que tá ouvindo se identifica com mais com um ou com o outro. Ah, eu tenho um gosto mais parecido com o do Seco, o outro, ah, eu tenho um gosto mais parecido com o do Igor. E lá no Jogabilidade, o meu gosto é muito parecido com o do André Campos, que é o host, né, do podcast. E aí, quando ele vendeu esse peixe no podcast, falei, cara, se o André curtiu tanto, ele inclusive fez uma série no YouTube onde ele joga o jogo do início ao fim, mas eu não posso assistir porque eu não quero spoilers, mas se ele curtiu tanto assim, é provável que eu vá gostar também e ter as mesmas sensações. Aí eu peguei pra jogar e não me arrependi não, então jogando Undertale. Mas, Jardim, se ele gostar de Demon's Souls, você vai jogar? Cara, Demon's Souls eu tentei jogar, mas é um jogo assim que ele, tipo, eu tô ele não faz sentido. Gilead, eu tô trolando. Então, eu joguei Dark Souls 1 também, não sei se você sabe, eu joguei bastante, inclusive. Eu sei. Mas 20 horas Dark Souls 1, quando eu cheguei na parte lá do, parece tipo um inferno, assim, eu desisti. E joguei Bloodborne também, mas aí o jogo me sacaneou, eu parei. O jogo me sacaneou, Tem que jogar com a gente no nosso BloodQuest, velho. Pois é, eu ia perguntar pra vocês isso. A gente cuida bem de você. O Seco falou tanto aí que ele se prepara pra fazer, pra jogar o Bloodborne junto com o Igor e mostrar determinadas coisas do jogo. Cara, quem dera a gente tivesse onde assistir isso, né? Porra, ia ser foda, ia ser muito maneiro se a gente tivesse um lugar, tipo, o youtube.com/podquestbr, todas as terças-feiras, às 9 da noite de Brasília, onde a gente pudesse ver o Seco e o Igor e alguns convidados de vez em quando jogando Bloodborne e meio que desconstruindo, meio que apenas jogando ali pra progredir e tal, ou pra dar risada de quando não conseguem progredir. A gente tem uma das atrações do nosso canal do YouTube atualmente, todas as terças-feiras. Tem mais essa terça-feira também, Igor? Como é que é? Claro, claro, opa. Claro. Sempre, não, né? Não pode esquecer que quinta-feira, essa quinta-feira a gente teve o Fala com Videogame, onde o Gilead foi trollado. Cara, Helldivers. No Helldivers. Foi muito engraçado o Helldivers de quinta-feira. Eu gostaria que o Igor descrevesse a cena. Ah, boom headshot, cara. Comigo que é assim. Filhos da puta. Mas a gente termina a porra da missão, desce a nave pra levar a gente embora e esses viados me matam antes de conseguir subir na nave. O Gilead correndo desesperado, o Igor parado na frente da nave. Todo mundo entrando. Pou! Você não! Puta! Pois é, mas esse jogo aí não dava nem pra desconstruir. Quando o cara vai pensar em falar alguma coisa, tem uma horda e tem que matar todo mundo. Tipo, é muito tenso, hein? Mas foi maneiro, cara. A gente teve problemas técnicos no começo, mas lá a partir dos 30 minutos já começa a jogatina de Helldivers. Pra quem quiser ver, lá no nosso canal também, youtube.com/podcastbr. E ó, quinta-feira agora tem mais. A gente vai inventar alguma outra coisa. Não sei quantos de nós vão poder participar e o que a gente vai fazer. Ainda não combinamos. Mas quinta-feira também vai ser o outro dia em que a gente vai ter conteúdo lá no youtube.com/podcastbr pra vocês. Então quem não tá assistindo ainda, quem não assina o canal, cara, corre lá, assina. E também segue a gente no Twitter, @podquestbr, porque é lá que a gente anuncia quando e que tipo de stream a gente vai estar fazendo. Então quem quer ver desenvolvedores de games jogando games e falando sobre eles, é só entrar lá no nosso canal, youtube.com/podquestbr. Ah! além do YouTube, o outro aviso que a gente sempre dá aqui é do nosso Patreon. Então você que gosta do que a gente faz, quer que a gente faça mais e melhor, quer ajudar, né, esses quatro desenvolvedores de games que estão aqui fora na indústria nacional e tirando tempo da sua agenda toda semana para conversar com vocês, para trazer, né, nossa opinião sobre tudo o que acontece na indústria de games e para jogar também, mostrar para vocês o que, que faz a nossa cabeça nos games e tal. Agora com o YouTube a gente tem a oportunidade de fazer isso. Quem quer mais disso tudo e ajudar a gente a continuar, né, trilhando esse caminho, é só entrar lá no patreon.com/podquest e ajudar a gente com o que você puder. $1 já ajuda bastante. Obrigado aí a todos os nossos patronos de $1. Vocês são importantes para a gente continuar nesse caminho. Mas a partir de $3, a galera tem acesso a uma comunidade muito movimentada lá no Google Plus, onde a gente conversa sobre outros assuntos. Os nossos patronos que participam lá sugerem assuntos para o podcast que a gente leva para dentro do podcast depois. Fazem perguntas. Quando a gente tem um convidado, eles fazem perguntas que a gente depois transmite para os convidados. E tudo isso, e além de conversar sobre assuntos mais variados, né, todos eles têm a liberdade de postar o que quiserem na comunidade e a gente participa disso também, comentando lá e colocando os nossos posts, os assuntos interessantes que a gente encontra. Então é muito legal, a gente realmente interage com a galera ali. Pra mim é a melhor coisa do nosso Patreon, é a comunidade. Curto bastante todo mundo que tá lá. E quem contribui com $15 ou mais participa todo mês de um hangout de uma hora com os podcasts, e aí sim, com áudio, onde a gente conversa, né? Realmente aquele papo de bar entre os podcasts e os patronos mais chegados sobre quaisquer assuntos. A gente, né, se diverte bastante. Do mês passado foi muito legal, muito divertido. Foi o primeiro que o Igor participou, depois a gente comentou em off, assim, como foi maneiro a discussão toda que teve lá. Passou uma hora que a gente nem viu, quando viu já tava 15, 20 minutos a mais, assim, amarradão, porque o papo realmente tava muito bom. E agora em março a gente vai fazer, claro, novamente, hangout com os patrões de 15 horas. Então você tá interessado nisso tudo, entra lá no patreon.com/podquest e ajuda a gente a continuar fazendo isso aqui que a gente tá fazendo pra vocês, que é de coração. E vamos lá, cara, todo mundo junto, aprender mais, nós com vocês e vocês conosco, sobre games, desenvolvimento e tudo mais que rola na nossa indústria. E aí a gente chega então no assunto principal do podcast 144. A gente conversou bastante essa semana, né, querendo aí descobrir sobre o que a gente ia falar. Chegamos à conclusão que tem um assunto que realmente alguns jogos, né, demonstram e a gente às vezes até enfrenta no nosso dia a dia e que muitas vezes as pessoas nem sabem como funciona e por que não é feito mais ou diferente, tem vários desafios. E a gente decidiu então falar sobre isso hoje aqui, que é o quê? Geração procedural ou automática de conteúdo para os games. O que, que é isso? Quando você utiliza de técnicas que não são o designer ir lá e pintar, né, o level e determinar tudo que vai ter nele ou o conteúdo do jogo, mas você usa ferramentas que vão gerar esse conteúdo automaticamente para você segundo alguns parâmetros. Então, por exemplo, jogos onde os labirintos ou as dungeons são geradas automaticamente, os levels, né, o XCOM 1 é um exemplo de um jogo cujos levels eram gerados proceduralmente. E aí tinham... Aliás, o XCOM 2 faz isso, o XCOM 1 não fazia isso, e é uma das grandes diferenças que o XCOM 2 tem em termos de variedade dos seus levels. E a gente também... Sistemas completamente diferentes de geração procedural de conteúdo, como, por exemplo, o Nemesis System do Shadow of Mordor, muito celebrado. E a gente queria hoje falar aí também, né, jogos que estão pra sair. Por exemplo, No Man's Sky, que vai gerar proceduralmente planetas e conteúdo dentro dos planetas, né? O Spore foi um outro exemplo de jogo que saiu. Tudo isso a gente queria conversar hoje aqui, falar não só, né, das vantagens, por que diabos você faria isso no seu jogo, mas também alguns dos desafios. Então, eu vou chamar o Igor aqui pra falar pra gente, assim, a gente começou, né, essa conversa, né, Igor, durante a semana, você admirando algo como Shadows of Mordor e outros jogos aí. Queria que você falasse primeiro o que é geração automática de conteúdo pra você, que exemplos que você pode dar, como que você se sente com relação a isso dentro dos games hoje. Opa, quando eu comecei a trabalhar com jogos, eu sempre achei que a primeira intuição é fazer algo procedural, sabe? Porque você começa a pensar, é legal, aqui, eu vou jogar uns valores e vai começar a gerar coisas interessantes, uns labirintos interessantes, uns desafios automaticamente, mas aos poucos você começa a perceber que isso vai contra um pouco da fã do jogo, que é a previsibilidade. Uhum. Então, vamos começar a falar um melhor de exemplos aqui. Tem jogo que é interessante que ele é completamente solto na mão do jogador, e ele faz, ele explora e brinca com essa coisa randômica, essa geração de conteúdo aleatória, como Minecraft, por exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo de jogo procedural fã run e é totalmente baseado em randomicidade, né? Então é um jogo que você é basicamente focado em crafting, então você tem que craftar coisas, então a aleatoriedade tá em achar os recursos pra criar isso. E aí o cenário pode ser completamente aleatório e os desafios e tudo mais vem por consequência de você ter que criar uma previsibilidade. Então você tenta achar ordem nesse caos que é o Minecraft, sim, sabe? Sim, e a grande parte da jogabilidade dele é isso. É, então isso é bacana, sabe? Então eu acho que ali eles acertaram em cheio como usar o máximo procedural e aleatoriedade ao seu favor. Tem jogos que usam isso em menor escala, como por exemplo Diablo, é famoso na parte de ter cenários aleatórios, onde você... Isso ajuda o quê? Parte da exploração do Minecraft, né? Que é você chega num lugar e você vai conhecer um lugar novo. Então, uma vez que você fecha o jogo, você volta e joga mais, porque agora você quer ver... Você sabe que nem sempre que você vai entrar vai ter o mesmo cenário te esperando, sabe? Verdade. Então, você nunca sabe o que tem ali atrás da curva te esperando, né? É, sempre tem um interesse, um engajamento e tal. Você não decora e memoriza e perde o interesse pelo projeto, pelo jogo, né? Só lembrando que a aleatoriedade, pelo menos no Diablo 1 e 2 e no 3, é pela sessão de jogo, não toda vez que você entra no labirinto, assim. Sim, sim, mas isso é importante até, porque tem dungeons aleatórias no Diablo 3, onde você entra e ela sempre é aleatória, mesmo na mesma sessão, sabe? Que você pode reabrir ela, digamos assim, são aqueles rifts. O bom de ter uma seed que você pode confiar pra criar um cantor aleatório é que você pode passar essa seed pra outra pessoa. Então, você pode dar dicas pra uma pessoa de como trabalhar dentro daquele cenário que você já conhece, apesar dele ser aleatório, sabe? Então, se você entra no meu mundo, a gente pode jogar junto nesse universo e você saio e tal, e você consegue ficar com a minha seed, você consegue ainda se divertir dentro daquele cenário e eu ainda consigo te dar dicas e eu posso voltar depois e continuar onde a gente parou, sabe? Teoricamente. Não é necessariamente o caso do Diablo, mas tem jogos que usam isso. Por exemplo, No Man's Sky, provavelmente eles já falaram que vão usar esse, mais ou menos, esse sistema. Então, quando você explora um planeta novo que não foi descoberto nunca, ele gera uma seed naquela hora, sabe? Uhum. Aquele número vai ser tipo a identidade, o RG dele. Aquele número que é usado pra feed, né, pra alimentar todo o cálculo, algoritmo que tem pra construir aquele mundo. Então, todo mundo que vier depois de mim vai copiar só, vai precisar só do RG daquele número, daquele planeta, e todo o resto vai ser criado igual como é pra mim, sabe? Sim, isso aí é uma das coisas mais interessantes de geração procedural que você tá falando, só pra explicar um pouco mais pra galera que não sabe muito como funciona, que é essa, se o seu algoritmo, né? Se o seu procedimento que gera o conteúdo, vamos dizer, ele é capaz de reproduzir o mesmíssimo conteúdo, dado os mesmíssimos parâmetros de entrada, você consegue então fazer isso que você acabou de falar, que é, se no meu jogo eu gerei um conteúdo X com uma seed, né? Um número semente, que é como a gente chama, que são os parâmetros iniciais para aquilo, né? E esse mesmo algoritmo é capaz de gerar o mesmo conteúdo com essa mesma seed em qualquer outro computador ou console, eu não preciso mais transmitir esse conteúdo gerado para você. Eu só transmito a seed e o seu jogo faz esse conteúdo do seu lado. E aí a gente consegue cooperar e tá jogando naquele mesmo universo de uma forma muito mais econômica. Então é algo que o No Man's Sky, que vai ser um jogo baseado nessa conectividade e em todo mundo estar explorando o mesmo universo, se não fosse assim, ele não poderia existir. Se todo o conteúdo dele, que a gente sabe que vai ser um tamanho absurdo, gigantesco, tivesse que ser transmitido de alguma forma. Mas não, você com geração procedural e um algoritmo confiável, você consegue regerar o mesmo conteúdo usando a mesma seed em qualquer outro lugar. E isso daí é uma das vantagens. E ele consegue ser persistente também dessa forma, né? Exatamente. Então, não é só aleatório, mas ele consegue se manter coeso depois que uma vez criado, né? Mas então eu queria te perguntar assim, Igor, a contrapartida disso, né? Você não acha que geração procedural tem o perigo, né, ou a dificuldade de tirar das mãos do designer do jogo o controle sobre como o jogo dele vai ser jogado? Por exemplo, você não poder mais, né, definir uma sequência de passos que o jogador vai tomar ali naquela fase. Primeiro ele encontra um inimigo que mata com espada pra ele aprender a usar a espada, depois ele encontra três inimigos que matam com espada, aí depois ele encontra um inimigo que é resistente à espada, e ele vai ter que usar magia, etc. A gente, né, sempre fala de um dos grandes trabalhos do designer, você gerenciar a experiência do jogador. E aí quando você fala em geração aleatória, né, automática de conteúdo, você já perde esse poder, ou dependendo do quão poderoso for a sua geração, você talvez possa ter parâmetros ali pra controlar isso um pouco, mas você perde esse controle. Você não acha que isso é um, vamos dizer, um dos drawbacks de você usar geração procedural? Ah, com certeza. Eu acho que você falou tudo aí já. Desculpa. A gente pode... Eu vou dar exemplo do Bloodborne mesmo, sabe? Uhum. O Bloodborne é o exemplo de um jogo não aleatório, sabe? Não podia ser de forma alguma, porque daí sim ele se tornaria um jogo cruel, assim, sabe? Uhum. Um jogo maldoso, assim, sabe? De forçar o jogador pra situações completamente inesperadas sempre, sabe? Uhum. Então, pra o Bloodborne funcionar, pra a mágica dele ser tão atraente, ele precisa ser previsível, sabe? Determinístico 100%. Uhum. Ele tem que ser 100% baseado numa coisa feita à mão, assim, sabe? Ele é todo construído pra você... jogar, mas você decorar o que tá acontecendo e não achar que existe imprevisibilidade. Então, cada esquina é planejada pra isso. O problema do aleatório é exatamente quando você precisa desse tipo de jogo. Quando você... O seu jogo não é necessariamente focado em exploração, no sentido de descobrir coisas você mesmo, e o foco do jogo é um pouco mais ação e reação, e memorizar, e entender, e decorar o layout do cenário, e masterizar aquele jogo. Quando o seu jogo não depende disso, a aleatoriedade vai bem contra você, sabe? Sim. Até mesmo coisas como, por exemplo, crítico, sabe? Que é uma coisa que a gente se acostuma muito em RPG, e isso pode ser bem perigoso nas mãos de um jogo que não deveria ter crítico, porque adiciona um nível de imprevisibilidade que pode ser divertido, ou, dependendo do jogo, pode acabar com o teu jogo, frustrar, sabe? Frustrar pra caralho. Uhum. Então, é bem perigoso quando a gente trabalha com aleatoriedade e tem que saber entender, né? Porque ele pode ser muito útil pra alguns projetos, mas ele pode ser também coisas ruins em outros. É muito tentador no começo você fazer um jogo aleatório, trabalhar com valores aleatórios, né? Tipo, o primeiro joguinho que você vai fazer na vida, provavelmente sozinho, vai ser baseado em coisas aleatórias. Vai ser uma coisa que fica atirando em você em posições aleatórias e você fica só esquivando, sei lá. Mas uma vez que você quer começar a adicionar um pouco de ritmo, previsibilidade, que você quer que o jogador consiga evoluir dentro do teu jogo, que ele aprenda e ele tenha momentos altos e baixos, você precisa remover a aleatoriedade de alguma forma daí. Tem algumas ferramentas que a gente pode discutir sobre isso. Uma vez eu usei isso, inclusive no projeto que eu fiz no Indie, eu usei bastante isso. Na época o produtor apresentou isso como Words and Phrases, que é um conceito onde você, como se fosse construir uma frase aleatoriamente. Uhum. Quando você vai construir uma frase aleatória, ela não pode só ser feita com palavras aleatórias. Você tem que saber o contexto das palavras, o tipo das palavras e combinar esses tipos. Exatamente. Então, se você vai falar uma frase que faça sentido, você não pode só jogar qualquer palavra nessa frase que ela faça sentido. Então, claro. Por exemplo, eu como bananas. Pra gerar essa frase aleatoriamente, eu preciso de alguns filtros. Por exemplo, eu preciso começar com dizendo eu, você, vocês, nós, sabe? Eu preciso de começar... Um sujeito. Uhum. De um sujeito. A partir daí, eu preciso de um verbo. E eu vou comer, eu vou amassar, eu vou cozinhar, eu vou... Alguma coisa. E aí eu tenho um objeto lá, que é a banana, no caso, né? Que uhum. Eu posso trocar por fruta, por uma bola, um carro e tal. Mas na hora que eu construo essa frase, ela também tem que ser validada se ela faz sentido. Então, por exemplo, eu como um carro não faz sentido, sabe? Sim. Então, na hora que você define que você vai botar comer, algumas coisas você já pode descartar daí. Ah, sim. Até o fato de você botar eu, você já descarta algumas coisas que vem depois disso. Verdade. Então, na hora que você constrói um level design aleatório usando esse sistema, você meio que planeja pra isso. Então, você vai randomizando por partes, e você vai avaliando o contexto, e você já vai filtrando, sabe? E você separa em sacos, digamos assim, de peças. Sim. Então, você vai primeiro fazer a aleatoriedade num bloco de num saco. Então, esse primeiro parte daqui vai ser a introdução do cenário. A introdução vai ser, como toda boa introdução do cenário, vai ser mais de boa, vai apresentar algumas mecânicas, mas não vai destrinchar o jogo inteiro ainda, sabe? Sim. Não vou jogar o mais difícil logo de cara. Vai botar o chefe na primeira sala. Não, pô. Vou botar o chefe na primeira sala, exatamente. Exatamente. Então, nessa primeira parte, eu vou sortear aqui algumas combinações de palavras que fazem sentido pro começo dessa frase. Baseado no que foi sorteado, eu já filtro o segundo saco e sorteio as outras peças que vão vir depois disso. E sim, por exemplo, nesse começo você poderia estar definindo que essa fase é no pântano. E aí, quando você fez isso, filtrou já os tipos de inimigos que você vai poder botar na fase inteira, que são os inimigos que fazem sentido no pântano. Enquanto que na outra fase poderia ser um castelo, entendeu? E aí muda completamente. Então, digamos que fosse um roguelike jogo, e eu sorteei o boneco que o cara vai jogar, e ele é um cara que é um ladrão. E eu vou tirar daqui tudo que não pertence ao contexto de design pra esse cara, por exemplo. Sim. Sabe? Então, se um ladrão não tem que, sei lá, atirar de longe, todos os inimigos que dependem da mecânica de ser acertado de longe, eu vou tirar daqui, sabe? Em compensação, se eu sortear, digamos assim, um arqueiro pra esse cara jogar, eu vou adicionar mais desafios onde ele consiga resolver com um arco. E como você falou, na última parte vem o chefão. Então, eu posso, inclusive, filtrar, baseado em tudo que eu tenho antes, o que eu vou apresentar no final pra esse cara. Uhum. É um boss que depende de um arqueiro? É um boss que depende de um arco? É um boss que precisa estar num pântano? É um boss que faz sentido numa cidade? É um boss que precisa de um item que eu vou achar no caminho até ele, que também foi gerado aleatoriamente? Exatamente. Então, você faz o jogo parecer que foi feito à mão, mas, na verdade, você construiu ele baseado numa frase, sabe? Então, seu level design inteiro é uma história que você contou, que foi aleatória por combinações, né? Tipo, você pode fazer mil vezes, mil coisas diferentes, baseado no número de fontes que você tem pra realmente aleatorizar, mas o jogo é coeso. Então, a história toda ali tem uma experiência fechada que faz sentido. Thank you. Ô, Seco, tudo isso aí que a gente tá falando parece difícil pra caralho de fazer, cara. E aí, como é que fica? Você que é o programador, que a gente... Né, o Igor e eu, a gente tem as ideias, joga lá e o Seco depois se vire pra implementar. Mas você teve oportunidade de trabalhar com sistemas de geração procedural de conteúdo. Fala também o que você acha, né? Se você concorda, discorda na forma de uso disso. Mas compartilha com a gente a sua experiência com sistemas de geração procedural de conteúdo, por favor. Cinco. Ah, não. Ok. Porra, Seco. Não, então... Eu nunca trabalhei, mas eu tive envolvido em várias discussões de coisa procedural e eu fui em palestras de cara que faz um monte de coisa foda procedural pra entender... Porque eu sempre, na faculdade, eu tinha um interesse muito interessante em umas coisas procedural, tipo, fractais era uma coisa que eu achava genial, assim, fractal é uma coisa procedural. Até no começo do Decodon tinha discussões que a gente falava assim, ah, vamos fazer um fractal que consegue gerar um universo, sabe? Nossa. E tem alguns fractais que conseguem, tipo, dependendo das sementes, consegue gerar um planeta com determinadas características. Eu acho que procedural é fantástico como uma ferramenta de gerar conteúdo que a gente gostaria de fazer ele repetido, mas não gostaria que ele fosse muito streamlined, assim, sabe? Uhum. Você precisa de repetição daquelas mecânicas, mas não quer que o conteúdo seja repetitivo, que senão o cara não volta mais. Por exemplo, imagina que você quer fazer uma cidade. Uma cidade tem duas características que provavelmente pro level designer é irritante demais fazer, que é provavelmente botar rua e botar semáforo, sabe? Placa de sinalização, essas coisas assim. Entendi. Então, por exemplo, você pode definir o teu algoritmo, por exemplo, ele vai gerar todas as ruas e quando tiver a interseção de ruas ele vai botar uma placa de pare ou sinais assim e pode gerar casinhas assim, sabe? Eu acho isso que seria uma boa utilização, assim, porque é uma coisa maçante que não tem criatividade nenhuma, assim, sabe? A não ser que você queira botar aquela plaquinha assim de sacanagem, quer botar um easter egg em algum lugar, mas overall, tipo, é muito repetitivo, assim, eu acho que seria uma boa utilização. O que eu acho bem perigoso no procedural é quando o pessoal imagina conseguir fazer conteúdo extremamente divertido procedural, 100% procedural, sabe? Que é uma coisa que eu tô curioso com o No Man's Sky, assim. Porque até agora, tudo que eu me defrontei com isso, tipo, mostra que vai faltar a mão do game design, do level design em algum lugar ali, sabe? Porque vai ter o planeta, vai ter a missãozinha, vai ter não sei o quê, mas não vai ter profundidade, assim. Tipo, não é alguém que pensou como jogador, tipo, aquela coisa assim, sai da caverna, aí no final da caverna tem uma cadeia de montanhas com o mar e tem o sol e tem aquele gigante de... com, sei lá, uma 12 querendo te enfrentar, assim, sabe? Tem todo aquele sentimento, assim. Eu acho que é mais assim, procedural acaba trazendo mais uma 100% conteúdo, é mais uma coisa mais inesperada, assim, sabe? Você não sabe o que esperar. Você vai pra algum lugar porque você tá curioso pra ver que diabos aconteceu ali, sabe? Mais do que qualquer outra coisa. Então, acho que é isso que mais me faz eu pensar sobre o No Man's Sky, assim, sabe? Que, tipo, será que todo planeta é bacana? Então, tu vai uma caralhada de planeta pra tirar suas próprias conclusões, assim, sabe? Você não tá tão curioso pra saber que tipo de gameplay é ali, mas quão legal é o planeta. É, porque não adianta nada eles se venderem como tendo milhões de planetas se nenhum deles for interessante, né? Se o algoritmo deles não gerar conteúdo que é legal de você jogar. É a grande dúvida que a gente tem com relação ao No Man's Sky. Eu acreditava menos nessa fórmula antes de jogar Minecraft, sabe? Eu achava mais difícil criar um jogo com conteúdo procedural e que o level design não foi planejado e que o cenário não tem uma narrativa, sabe? E aí, de repente, tem esse monstro que é o Minecraft. E eu joguei Minecraft e, cara, ele coça uma coisa diferente na cabeça da gente. Não necessariamente atinge a parte que a gente quer de jogo, de aventura, como a gente conhece, mas ele faz a gente ter interesse por outras coisas, assim, sabe? Tipo, principalmente essa parte de crafting, eu acho, que é, pra mim, a parte genial. Você descobrir combinações novas de uso, sabe? Você descobrir que se você pega essa pedrinha aqui, que você achou, e você juntar cinco, você consegue fazer uma espada. E aí você consegue fazer um upgrade na sua espaçonave. E você consegue, daí agora, ir mais longe no universo, porque você fez isso. Agora você precisa de combustível, então você precisa voltar no planeta e começar a procurar coisa pra fazer combustível até que você ache um negócio que você consegue fazer uma arma, sabe? Uhum. E isso tudo não necessariamente precisa ter a mão do designer por trás, sabe? Porque o cara pode achar, por exemplo, como fazer uma nave mais rápido, mas ele pode conseguir como fazer uma arma mais rápido. E aí ele tem a arma dele no planeta dele até que de repente ele consegue a nave depois, sabe? Minecraft tem umas coisas disso, assim, sabe? Às vezes você acha um mineral super raro logo de cara, mas você guarda ele, eventualmente você acaba descobrindo como usar, mas ele vira uma coisa que, tipo, eu quero usar esse mineral já que eu achei ele. Então ele acaba atiçando você de formas diferentes. É meio complicado. Até todos os exemplos que eu tenho que funcionam são meio que cópias de Minecraft de alguma forma. Então, Terraria e todos os jogos que usam mais ou menos essa fórmula de eu misturo, eu crafto e eu faço exploração pra alimentar o crafting. Eu espero que o No Man's Sky traga novas fórmulas pra isso, sabe? Eles prometem que você vai ter, tipo, que nem o Seco falou, zonas de interesse. Eles conseguem garantir na seed dele de alimentação, talvez usando um sistema parecido com esse de World in Phrases. Eles conseguem garantir que todo planeta tenha pelo menos uma parte meio, tipo, anciã, assim, com uma história antiga que você pode descobrir, sabe? Ou um recurso abandonado, ou uma coisa alienígena, sabe? Que você pode usar como uma fonte de interesse pra ir lá e aprender um pouco sobre esse universo e tal, sabe? Interessante que todos esses exemplos que a gente fala de jogo fortemente procedural, o maior fator de engajamento é a vontade do player de ele explorar, né? É. Tipo, não é narrativa tradicional de jogo, sabe? É, justamente o que o Igor tá falando aqui no Minecraft coça uma coisa diferente. É essa coisa aí que tá coçando. É engraçado, cara. Eu não achava isso que isso ia ser tão divertido. Até sentar e me dedicar um pouco e jogar um pouco de Minecraft e ver que, cara, sair pegar um machadinho e sair cavando o chão assim, e as cores vão mudando e o cenário vai ficando diferente, e daqui a pouco você acha uma caverna subterrânea. Isso é muito bacana, assim. É difícil explicar, porque eu não contei um monstro especial lá dentro, não tinha um boss. Não é o meu normal de exploração. É quase uma graça de Spelunky mesmo, sabe? Que é entrar numa caverna e ir por dentro de túneis subterrâneos e achar um veio de água dentro da coisa, que é uma coisa muito mais mínima ou menor. É estranho, sim, explicar, mas ele realmente estimula a exploração de um jeito completamente diferente, sabe? É a exploração pela exploração mesmo, sabe? Pelo ato de estar lá e ser o pioneiro, de ser o primeiro de estar naquele sim, lugar. Que no No Man's Sky vai ter muito disso que também. No Man's Sky, cara, a minha ideia é explorar o mundo e botar todas as criaturas, porque você pode dar nome pros planetas que você descobrir e pras criaturas. O primeiro que chegar dá um nome, tá ligado? Aí você quer fazer o quê? Você pode botar o nome que você quiser em tudo que você quiser, cara. Pô, eu imagino que você vai virar um Spore de novo, tá ligado? Um Spore, né? Spore. Vai ser tudo com cara de piroca, o nome de piroca agora, sabe? Então, cara, eu tô bem curioso pra ver como vai ser esse jogo e espero que dê certo, sabe? Nas pirocas? Ele espera que tenha muita piroca. Uma coisa que eu já ouvi alguém discutir sobre isso, que é muito interessante o que tá acontecendo com jogos nesse momento, sabe? A gente olha pra envolta, a gente vem influenciado por uma geração de 8-bits, sabe? Ou até antes disso. No caso do Seco. E a gente, jogos que a gente faz hoje são baseados nessas influências, sabe? De certa forma. Então sim, a gente faz querer reviver esse momento que a gente jogou, Super Mario, Castlevania, Metroid, Sonic, Altered Beast, Shinobi, Chrono Trigger, Ultra Vixen, Final Fantasy, sabe? Ultima 4, Doom. A gente tenta reviver essas experiências que a gente teve quando era mais novos. Imagina o game designer de hoje que cresceu jogando Minecraft, sabe? Como a cabeça dele tá aberta pra novas coisas, assim. Pra ele, fã, é completamente diferente do que pra nós, sabe? Imagina que interessante vão vir os jogos mais pra frente, sabe? Tipo, sistema onde crafting, que sempre foi uma coisa bem banal, assim, que era uma coisa, tipo, um low moment do jogo, né? Onde você parava tudo e tinha que ir lá. Era um filler. Virou o centro do jogo e é massa pra caramba, sabe? Imagina o que pode vir depois disso, sim, né? Sabe? As ideias que ainda vão vir dessa geração que viveu, cresceu jogando Minecraft, por exemplo, ou outros jogos que são baseados nesse tipo de conteúdo procedural, por exemplo. É interessantíssimo mesmo, cara. Eu queria comentar um negócio, hein, só a gente vai acabar daqui a pouco, né? Não sei se vocês conhecem o Zine, ferramenta de geração de conteúdo procedural. Não, cara. Você conhece, Igor? O Dini pra FX, né? Eu conheço. Ah, mas dá pra usar o Dini pra tudo, na real, né? Se você tiver um bom scripter de Udini, ele faz qualquer coisa, assim. Então, o Udini sendo uma ferramenta, tá meio que mudando a indústria, assim, sabe? Ela consegue fazer qualquer coisa procedural. Então, se você procurar na internet por Udini, com H, você vai ver que tem um monte de efeito maluco, assim, né? Partícula, etc. Tanto que o Igor deve ver muita parte disso. Uhum. Mas também tem a parte de que você pode usar plugins Udini pra popular conteúdo de game, assim, sabe? Eu vi uma palestra muito, muito legal do pessoal do Sunset Overdrive que mostrou que tudo que não tava falando, assim, que meio de repetição, mas você quer que apareça, que foi de alguma forma, aconteceu naturalmente, tipo, o mar, assim, sabe? Ou cadeia de montanhas, tudo procedural usando o Udini, assim, sabe? Daí o cara que tava dando palestra, um scripter, que ele sabe como utilizar o Udini e pega todos os parâmetros e passa pro jogo. Então ele era capaz de montar a roda gigante, as ruas, sabe? Toda a parte de lixo, os fios de onde você podia andar, a cadeia de montanhas, as nuvens, o mar, sabe? Que massa. Então eu achei muito animal que basicamente ele pegou tarefas tipo, é muito fácil você fazer um mar chulé assim, sabe? Com as ondinhas chulé, mas a ideia era botar alguma coisa que tava a sensação de que não foi feito por um humano, sabe? É uma coisa que aconteceu, sabe? Sim. Então o artista mexe nos parâmetros e tal, mas acaba que sempre tem uma aleatoriedade e surpreende, assim, sabe? Em vários momentos, assim, sabe? Porque às vezes a gente vai botando, tipo, ah, como é que o mar vai encostar na areia, assim, sabe? A gente acaba fazendo uma coisa que é muito humana, sabe? É porque a gente vive reconhecendo padrão, né? A gente não consegue assumir que as coisas são orgânicas e elas fogem do controle, né? Então, a natureza natureza é caos, né? Ela tem bem pouco controle na natureza. É a gente que é uma criatura muito baseada em padrão e tem dificuldade de reconhecer isso. É verdade. É, pois é. Foi animal assim ver ele falando, porque tem, acho que do level design do jogo, talvez 30% de tudo, todos os props, etc, foram colocados por procedural, assim, e chunks enormes do jogo, assim, partes enormes do jogo, foi toda gerada proceduralmente, assim, tipo, até prédio com janela, assim, sabe? Eu achei massa, assim, que o level design conseguia focar no que interessava, que fazer o level ficar fun, sabe? E não no colocar as coisas no level. Então, quando o artista ou o designer achava que era chato tal coisa, ele podia mudar. E daí o plugin tomava em consideração o input do designer pra aquele prop, antes de tentar regerar o mundo de novo. Mas, assim, achei fantástico o insight de que é uma ferramenta que vai mudar a maneira com que a gente faz popula os nossos levels, assim, sabe? Entendi. Achei fantástico. É, o ponto que eu ia colocar pra fechar esse assunto mesmo, você acabou tocando bastante nele, que é não só geração procedural de conteúdo serve quando você quer entregar esse conteúdo pro usuário final do jeito que ele foi gerado, que é o caso do No Man's Sky, o jogo vai gerar ali na sua frente o conteúdo e você vai jogar e não tem oportunidade do designer ir ali e melhorar esse conteúdo, porque tá acontecendo na sua frente quando você joga. Mas existe uma outra aplicação de geração procedural que é durante o desenvolvimento do jogo e não quando você joga o jogo. E aí você usa, por exemplo, igual o Seco falou, ferramentas como o Houdini, que vão te apoiar no desenvolvimento do level e depois o designer pode ir lá e fazer uma pintura à mão por cima, sabe? E aí, ó, esse 90% da fase vai ser gerado aleatoriamente, mas esse 10%, que é onde é importante pro jogador ter uma experiência focada X, eu vou lá e vou modificar à mão e salvar isso, e isso é que vai pro jogo depois, né? Então, existem aplicações de geração procedural que não são só o conteúdo final que o usuário vai ver na frente dele, mas também, sendo duplo processo de desenvolver o jogo, gerar proceduralmente alguma parte desse conteúdo. Você deu vários exemplos aí, gerar ruas numa cidade, prédios e tal, toda parte da cidade que não é importante para a experiência, você deixa gerar aleatoriamente e aí a parte que você precisa que seja feita à mão, você vai lá e faz à mão. E é uma outra aplicação importante. Até tem ferramentas de texturização que vão pra essa linha mesmo, tipo Surface Design. Já, entendi. Que hoje em dia é tão difícil fazer asset de arte que você tem acesso praticamente a fazer um asset extremamente realista. Então se você for realmente for lá e pintar cada uma da corrosão do metal, você não consegue entregar jogo, sabe? É. Então, hoje é muito popular ferramentas que você vai lá e joga dentro de uma ferramenta as instruções que você quer, e ele faz o metal que você quer, da forma como você quer, da forma realista que tem que ser, sabe? Porque é um computador e ele entende o que precisa pra isso, sabe? Então, você vai lá e fornece um modelo da espada, diz aqui é cobre, aqui é prata, aqui é metal, aqui tá enferrujado, né? E eu quero esse tipo de envelhecimento nela, e a ferramenta tá com a pau, sabe? E ele vai fazer esse acabamento pra todos os assets do jogo, e vai ficar visualmente coeso tudo, sabe? Entendi, cara. Mas eu sei que tá bem, bem forte, especialmente agora com o que é a gente pode fazer, inclusive, até um podcast só sobre isso, que é Physical Based Rendering, que é esse sistema novo onde você faz cálculo de iluminação baseado em números reais, digamos assim, né? Tirados da realidade. Propriedades físicas de materiais reais, né? Isso, exatamente. E aí você consegue renderizar com o que é real de verdade. E aí você tem essas ferramentas que já vêm com esses parâmetros pré-programados e você randomiza algumas coisas, como envelhecimento, ferrugem, detalhe. Que a gente consegue fazer coisas absurdas com essas ferramentas, sabe? É, agora que o Igor falou, eu lembro de uma coisa, um animal que eu vi um shader artist do Bayer fazendo, que ele fez um metal, assim, um shader que todos os parâmetros acabam sendo procedurais, assim, pra gerar ferrugem, sabe? Então, dependendo do level, os parâmetros de chuva, umidade do level, ele gera um tipo de ferrugem no metal, assim, sabe? Que foda. Quanto mais úmido o planeta, mais ferrugem vai ter. Ou se é uma coisa mal cuidada, assim, no canto. Se aquele canto não tá em contato com outra coisa, ele gera mais ferrugem. Quando você olha, você diz assim, caralho, cara, é tão natural, assim, sabe? E é tudo procedural. Entendi, cara. Maneiro. Correio do PodQuest não podia deixar de aparecer aqui no episódio 144. Você que não sabe como mandar o seu recadinho pra gente comentar aqui, não precisa ser patrono. Se você for patrono, você pode deixar na nossa comunidade do Google Plus, tem a seção Correio do PodQuest lá, pra você deixar suas perguntas e suas sugestões. Mas quem não é patrono também pode mandar um e-mail para contato@podquest.com.br. O Igor, inclusive, agora já está recebendo esses nossos e-mails também, então já vai poder interagir com vocês aí através dos e-mails. E até bem lembrado, hein? Layout novo no nosso site podcast.com.br, cara. O Igor foi lá e deu um tapa de qualidade no todo o nosso conteúdo visual e novo logo do podcast, novos avatares pros quatro participantes do programa, e aos poucos a gente vai substituindo tudo quanto é asset que a gente tem por aí em todos os sistemas dos quais a gente faz parte. Mas o Igor fez um trabalho genial de redesenhar, né, fazer um redesign do nosso site. Então quem tá curioso, entra lá no www.podcast.com.br, dá uma olhada. E eu tô satisfeitíssimo, assim, feliz. Foi feito com amor, hein? Foi feito com amor. Foi feito com amor. Ixi, não quero chegar mais perto disso, não. Pois é. Doeu um pouquinho, mas no final foi gostoso. É, e, cara... Você tá reclamando, mas eu tenho certeza que ele também foi feito com muito amor. Ah, sim, ele foi. Você tá romântico hoje, Igor. Então, cara, dê uma olhada lá que a gente tá felizaço mesmo, muito satisfeito com o resultado do redesign que a gente fez lá no podcast. Mas, então, mandando seus recados pra nós, a gente lê aqui. E primeira coisa pra dizer é que na semana passada, nessa sessão, a gente falou sobre acessibilidade nos games, sobre fazer games para até pessoas que têm deficiências, mas que ainda consigam aproveitar essa experiência. E a gente recebeu vários e-mails, vão ficar todos eles anônimos, mas de ouvintes que se identificaram com essa dificuldade, né? E contaram pra gente as suas histórias de deficiências e como eles conseguem ainda aproveitar os games. Isso foi realmente muito legal pra gente, assim, sabe, esquenta o coração. E saber que, na medida do possível, a gente faz o que a gente pode pra tornar cada vez mais conhecido esse problema, né? Então, a gente comentou isso na semana passada, com certeza, cada um de nós, quando for lá no seu dia a dia do trabalho, agora vai estar pensando um pouquinho mais nisso, vendo se há oportunidades aí no nosso dia a dia de ajudar, de alguma forma, a acessibilidade dos games pra também essas pessoas que têm deficiência. Então, se você não sabe do que a gente tá falando, é só voltar lá e ouvir o episódio 143 na parte do Correio do Podcast pra conhecer a história de um ouvinte que falou pra gente do irmão dele, que consegue usar os jogos pra passar por cima de algumas deficiências que ele tem. Foi muito legal ter falado disso e ver o feedback que vocês todos deram pra nós. Mas hoje a gente tem um outro assunto nada a ver que a gente vai falar aqui. Esse foi mandado pelo nosso patrono Rafa Ribeiro. Ele postou lá na nossa comunidade, né, um artigo, e depois o pessoal também contribuiu com outros links, sobre, né, um anúncio da Microsoft de que ela está lançando a Unified Windows Platform. Basicamente, uma plataforma para você desenvolver jogos para o PC, que é de posse da Microsoft, e houve aí uma reação imediata do nosso querido Tim Sweeney, que é o CEO da Epic, que faz Unreal, onde ele reagiu a isso, dizendo que parece uma medida da Microsoft para controlar o mercado de PCs. PC, que é uma plataforma que tradicionalmente é sempre a plataforma mais livre, onde qualquer um pode fazer o seu game publicar, o Tim Sweeney interpretou essa medida da Microsoft como uma tentativa de fechar esse mercado, fazer com que você só consiga vender jogos para PC no Windows 10 através da Microsoft Store do Windows 10. E eu queria então jogar esse assunto aqui pra gente conversar sobre ele, se a gente acha que realmente é isso que a Microsoft está tentando fazer e o que significaria para o mercado de games essa medida. Fernando, quer começar você então, dizer pra gente o que você achou da notícia, do que o Tim Sweeney falou, como é que você vê esse mercado dos jogos do PC e essa nova iniciativa da Microsoft aí? Eu acho que a Microsoft está numa posição muito delicada, porque se você parar pra pensar, ela é a única plataforma de desenvolvimento aberta que existe no mercado, assim, sabe? É verdade. Você pode dizer que Linux é também, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas, assim, tipo, você vai ver, pra iPhone é tudo controlado pela Apple. Android, tudo controlado pelo Google. Então, a Microsoft, cara, ela tem a plataforma default e deve ter uma pressão infinita dos investidores, né? Assim, por que que todo mundo é fechado e por que que a gente é aberto, sabe? Verdade. E por que que o Steam, por exemplo, faz tanta grana fazendo jogos pra nossa plataforma Windows e a gente não vê 1% desse dinheiro, enquanto que, por exemplo, nos consoles a gente vê, entendeu? Os consoles são fechados também. Exatamente, e todo mundo, por exemplo, apoia o fato de Steam ser uma plataforma da Microsoft, mas a Microsoft não tem nenhum revenue nisso, e tipo, pela graça em desenvolvimento do Windows, um monte de coisa, sabe? Eu acho que deve ter uma pressão muito grande. Então, eu acho que assim, eles estão tentando se colocar como as outras todas se colocaram, que é fechar sua plataforma. Mas eu acho que a Microsoft tá esquecendo a grande virtude, que eu acho que ela deveria usar o fato de Windows ser aberto pra ganhar mais mercado, e não o contrário. Então eu acho que o Tim Sweeney tá falando é que tá perdendo a maior virtude do PC, e isso vai machucar muita gente, porque normalmente PC é o jeito mais fácil de alguém fazer uma aplicação e ganhar grana, sabe? É, o porta de entrada pra muitos desenvolvedores, praticamente todos. A partir do momento que ele tem que dar um cut pra Microsoft, vai começar a ficar complicado, vai ter provavelmente processo de certificação, vai ter todo esse shenanigans todo aí que encarece. Mas eu acho que toda essa discussão tinha que ser diferente, na minha opinião, sabe? Eu acho que o pessoal da Microsoft não deveria anunciar isso, eles iam chamar os desenvolvedores grandes e dizer assim, olha só, a gente não quer fechar a nossa plataforma, a gente precisa ganhar grana, sabe? Querendo todo mundo, o que a gente pode fazer, sabe? Porque todo mundo quer um cut nisso que a gente tá falando, e eles não têm esse cut. Eles dão agora o Visual Studio, eles têm o sistema operacional, tem uma caralhada de coisa, e todo mundo ganha uma caralhada de grana em cima, sabe? Pra mim, pelo menos, a discussão teria que ser como a gente melhora a plataforma aberta que o Windows é. Como é que a gente sustenta essa melhora, e isso Exatamente. Tem que ser feito com algum tipo de dinheiro. Eu tenho outra pergunta. Vocês acham que essa ação tem realmente atrito? Ela vai realmente calhar? Porque eu nunca vi quando tentam fazer essas abordagens, sabe? Tipo de, vou trocar aqui o sistema que vocês conhecem, que era muito bom pra todo mundo. Agora eu vou trocar porque vai ser um pouco melhor pra vocês, mas vai ser muito melhor pra mim, sabe? Uhum. Eu nunca vi essa abordagem funcionar, sabe? Eu, por exemplo, você fala da Apple. A Apple não tinha esse serviço no celular antes da Apple Store, sabe? Sim. Então, quando saiu, saiu junto. Então, as pessoas achavam fácil de usar. Porque era um jeito fácil de melhorar, digamos assim, melhorar, né? Eu expandia a usabilidade do aplicativo do celular. A Steam, quando começou, eu achava uma bela de uma merda. Quando você era obrigado a instalar o Steam pra usar, jogar Half-Life 2, sabe? E eu só fui usar a Steam, tipo, uns 6 anos depois disso. Porque eu achava uma desgraça você ter que instalar isso pra poder jogar o jogo, sabe? Porque antes não era assim, antes era só instalar o jogo. Eventualmente, ficou tão bom o Steam que você não tem nem como questionar que não vai usar, sabe? Então, na verdade, eu ganho em estar usando o Steam hoje em dia e não o contrário. Eu fico pensando se isso vai ser a mesma coisa, sabe? Tipo, só vai vingar essa ideia se for bom pro consumidor, sabe? Mas assim, a Microsoft pode fazer o que ela quiser, tá ligado? Porque toda a plataforma dela, os compiladores são dela, tudo dela, assim, sabe? Uhum. Tipo, ela não precisava nem dar explicação, nada, assim, ela podia simplesmente fazer. Mas acho que o input desse cara é muito grande, todo mundo tem muito medo da mudança, entendeu? Principalmente se vai afetar custo, vai afetar, tipo, não só custo de desenvolvimento, mas se vai, parte da sua grana vai pra outra pessoa, assim, sabe? Tipo, é mudar a regra do jogo depois que o jogo já existe por 20 anos, sabe? Sim, mais do que o custo é a liberdade também que vai afetar. Você, hoje, se eu quiser, eu posso desenvolver um software e vender no meu site e a pessoa pega, se ela confiar, né, e tal, ela compra, instala e usa. E tendo que passar obrigatoriamente pela Windows Store, igual você falou, certificação, a loja do Windows não é obrigada a colocar o meu aplicativo lá se ela não quiser. Tá, e se, outra pergunta, e se automaticamente, isso também quer dizer que todo jogo que tiver na Windows Store, automaticamente você pode jogar no Xbox também? É, isso é uma vantagem. Já começa, igual você falou, a apresentar vantagens para os consumidores. Imagina que você tem isso, eles vão ser todos cross-plataforma, cross-play, cross-save, porque é o mesmo sistema, digamos assim, sabe? Uhum. Já é o começo do que você falou, de você oferecer algum tipo de vantagem. Eu tô muito alinhado com o que você disse, que o exemplo do Steam é um exemplo perfeito, né? De como ele demonstrou que tinha um valor agregado, você usar o Steam de uma forma que hoje é quase que, assim, no-brainer, né? Tipo, você quer jogar no PC? Tem que ter o Steam, sabe? E outras empresas tentaram ter suas próprias plataformas, e essa também é uma liberdade que seria perdida caso você fosse obrigado a passar por uma Windows Store e fosse só naquela loja que você pudesse vender. Então, por exemplo, a EA tem o Origin. Fale o que falar sobre ele, é uma plataforma que cresce, que por força bruta a gente botou que só os jogos da EA, se quer jogar, tem que ser via Origin, e foda-se, as pessoas estão aos poucos acostumando. E de novo, o Origin, conforme ele for se desenvolvendo, igual aconteceu com o Steam, ele vai começar a provar que ele vai ter mais vantagens de você usar do que só o fardo de você ter que usar pra poder jogar os jogos. Mas é como ele começou e é como o Steam começou também. Se o Origin vai chegar lá ou não, a gente não sabe. Eu espero que sim, porque eu sou funcionário da EA e quero que dê certo, mas essa é outra coisa que você perderia no caso de uma loja unificada, que é agora a relação com o consumidor passa a ser monopolizada pelo dono da plataforma, que é a Microsoft. Então, eu acho que, igual o Igor falou, não precisariam entrar em conflito com tudo isso. Bastava que eles continuassem deixando aberto para que as outras lojas e os outros fornecedores de conteúdo continuassem conversando com seus consumidores diretamente, e eles oferecem a loja deles como mais uma alternativa. que tem determinadas vantagens. Pode ser o crossplay com o Xbox uma grande vantagem da loja da Microsoft. E aí você vai competir, mas de uma forma, vamos dizer, justa, né? E imparcial com o Steam, com o Origin, com os outros lugares onde você pode ir para comprar esses aplicativos. Eu acho que é só isso que o Tim Sweeney tá pedindo. Ele mesmo no artigo dele fala, a gente vai deixar o link aí pra vocês lerem, mas ele mesmo fala que a Microsoft tem todo o direito de procurar avenidas para comercializar a influência gigantesca que ela tem agora. Ele só não acha que deva ser em detrimento da liberdade dos outros de usar o PC como uma plataforma tão aberta como ela é hoje. A única, como o Fuseco falou, que é aberta, como a gente tem hoje. Essa é que é a Bron. Pod Quiz. De quiz musical. Chega aí pra vocês mais uma semana. Episódio 144. No episódio passado... Ah, Seco, só pra te dar uma satisfação, tá? Ninguém acertou o Faria, a World of não sei quem, Danger, tá? Você pegou muito pesado. Eu sabia que ninguém ia acertar. Duas semanas a gente rodou com ele e ninguém conseguiu descobrir. Aí semana passada a gente cortou, deu a resposta pra todo mundo e lançamos um novo Pod Quiz musical semana passada que 4 ouvintes conseguiram adivinhar. Vamos ouvir primeiro, então, essa musiquinha e depois a gente revela a resposta e fala quem foi que acertou. E vocês, depois de uma semana... O Igor já sabe que eu dei a resposta semana passada. Seco, você conhece essa musiquinha aí, não? Você teve Master System? Não. Então aí fica difícil mesmo. E esse daí é um trechinho da música de chefe de Mônica no Castelo do Dragão. Ou quem respondeu também, Wonder Boy in Monster Land. Famosamente, né, o Mônica é só uma adaptação bem crua, trocando os sprites de Wonder Boy in Monster Land. E inclusive as músicas são as mesmas, né? Então quem respondeu qualquer um dos dois tá valendo. Primeirão foi o nosso patrono Murilo Floriani. Respondeu aí Mônica no Castelo do Dragão. E depois dele também, o Gamer Caduco, o Senhor Almighty, o Senhor Todo-Poderoso, e o Della Agostinho. É o apelido do cara, pô. O Della Agostinho também. Então esses foram os quatro que acertaram: Murilo Floriani, o Gamer Caduco, o Almighty e o Della Agostinho. Falaram ou Mônica no Castelo do Dragão ou Wonder Boy in Monster Land. E, cara, estilo totalmente diferente de música que a gente tem pra essa semana agora no Pod Quiz Musical. Então vou tocar pra vocês qual é a musiquinha que vocês vão tentar adivinhar essa semana aqui no Pod Quiz. Vamos lá. Sonzeira do caralho, hein? E aí? Posso trollar? Pode. É Rock Band! Boa, Seco! Boa, né? Vai. Brutal Legend? Será que é Brutal Legend? Vamos deixar pra galera aí entrar lá no podcast.com.br, deixar o seu recadinho no episódio 144, ou pelo YouTube. Também nós publicamos os episódios do podcast no YouTube toda semana. Entra lá no youtube.com/podcastbr, episódio 144, deixa sua adivinhação para o podcast musical, ou ainda mensagem para @podcastbr no Twitter. Semana que vem a gente lê os nomes de quem acertou. Podcast musical, mais uma semana. E é isso, fechamos aqui um episódio maneiríssimo do podcast. A gente foi a fundo, hein, num assunto bastante técnico, mas que eu acho que a galera... É, sempre, né? Mas eu acho que a galera vai curtir a gente falar um pouquinho mais das entranhas de um game, de desenvolver um game, de jogar um game através da geração procedural de conteúdo. Perguntas, mandem aí pro contato@podcast.com.br, deixem em todos os sites, né, e links que a gente já passou pra vocês aí. Só resta pra gente se despedir e lembrar todo mundo que terça-feira, 9 da noite de Brasília, tem Blood Quest, Seco e Igor jogando Bloodborne e falando de aspectos do jogo que eles acham interessante. Você pode ver aí, pelo que o Seco falou, que tem uma certa preparação, inclusive, pra poder ter algo legal pra falar durante o episódio. Eu, se fosse se você não perdia, não perderia, né? Terças-feiras, às 9 da noite, o Blood Quest. E nas quintas-feiras, às 11 de Brasília, um pouquinho mais tarde, porque eu vou participar, eu tô aqui em Vancouver, eu tô um pouquinho mais, né, no fuso horário mais longe do Brasil, a gente também vai fazer algum tipo de live stream que a gente não sabe ainda, mas fiquem ligados e, né, sigam a gente lá no Twitter, PodcastBR, pra você ficar sabendo do horário. Mas a gente fica por aqui no episódio 144, Guilherme Lopes, Fernando Seco, Igor de Castilho, com a edição do Zabuzeto. Um abraço pro Rafa Kuhn, que não pôde estar aqui com a gente, e a gente se fala semana que vem. Um abraço pra vocês e tchau! Zé Buzeta tem que botar quando o Igor tava falando, todo inspirado assim, do que vai aparecer na cabeça dos game designers jogando Minecraft, ele tem que botar a música Age of Aquarius tocando no fundo, sabe? Age of Aquarius. Legal, legal, mas é, vai dar bastante crédito porque eu falei. Sacanagem isso, quando a pessoa vai falar, ele bota a musiquinha de comédia. Não. Quando o Igor acaba de falar, pô, começa aí de Alphaqueiro, tá ligado? Todo mundo chapado, inventando um monte de porra, velho. Porra, mano, aí Minecraft é bora pra caralho. Age of Aquarius. Age of Aquarius.